18 decimal 95. Afirmativo, para o tá livre para acionamento, chama para o táxi nessa frequência aí daqui, por favor. Direto, passa assim que o DTR tá fazendo, espera agora. Não, o helicóptero. O helicóptero então está autorizado, ó, sua aproximação até o próximo ali da Enrimar, aguarde continuidade. O próximo da Enrimar é aí, aguarda. O Gol 1755, final normal, baixar travado. Romeu Tango Golf no solo aos 1-2, autorizado 180 graus de Black Track, confirme o local de estacionamento. Autorizado Black Track, táxi até a Bata, chame liberando a pista. Gol 1755, pista livre, autorizado pouso 190 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso, 1755. Romeu Fox Lima, confirme o local de estacionamento. Bateu 5 é DTA, comandante. Ciente. Mantém espera ali próximo a Enrimar e aguarde para continuar na aproximação. Positivo. Vamos manter espera que próximo a Enrimar o Romeu Fox Lima. Na 3, aguarde. Pelo tanto, você 45 com 94 agora. Se confirme 1994? 094, 94. Ok, táxi à direita, chama a torre 18, decimal 95, ponte espera pronto. Direita, 1095, pronto. Frequência livre. 2.000 pés, está o time no zero. No zero, informe no curso do localizador. Sim, Matheus. S2000, Vila 10 Azul, tem 4 quilômetros. Cadê? Salvador está sem o glide, ok? Só o localizador. Sim, Matheus, obrigado. Sal naquele setor. É o número 2 para pouso. Chame contra embaixo, travado, gol no 925. Ok, aguardando a liberação para pouso, já está embaixo travado, 925. Meu Fox Lima, mantém o setor norte, dê passagem ao segundo Boeing 37 da Gol, o primeiro acabou de tocar a pista, e passe a cauda do segundo para aproximação direto para os hangares. Positivo, tem o mesmo no visual. Vou já manter a separação do Fox Lima. Tango Índia, modifique frequência para 12345 para coordenações com os demais tráfego. É Tango Índia. 754 de Pro. Livre, autorizado pouso, 190 graus, 139. Embaixo travado. É livre pouso 190, 925. Ok, gente, observe a aeronave da Gol que está cruzando a taxiway Alpha, está passando pela Alpha. Após ela, taxie até a Delta e chame torre 1895 para sua decolagem. Delta 1895, após a aeronave da Gol, ok? Após a Gol. O 6327 foi estimado para o pushback. A 55 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 1900, serviço radar terminado. Chama agora controle Liels, frequência 1201, boa viagem. Segue direto para o 5 do IBTA. Livre aproximação direta para IBTA. Pouso a seu critério, chame no solo controlado, vento 190 graus, 12 nós. Positivo, chamará solo controlado, onde eu foco. Chama 3145, autorizado a linha e manter o 90. A gente mantém o 90, 3145. O 925 no solo 16, libere na taxiway Eco, observe o helicóptero saindo do CAT 3, chame o solo no 219. Eco 219, gol 925. Que Romeu Oscar Bravo, mantenha a taxa Delta, agora chame torre 1895 agora. Tá bom. O 75 tá próximo de Delta. Só para Romeu Oscar Bravo, evite o sobrevoo da base aérea de Salvador e decole com proa nordeste inicialmente. Após, contorna a base aérea e prossegue para o norte. Bravo. Conforme a instrução, esquerda, portão 9. Recebeu uma para. Portão 9, 725. Solo gol, 925, segurou na sua escuta. 925, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, gol 925. 3217, confins, ponta cópia. Autorizado, da Confins 360 nível, via Pesudo 16, via Bridge, decola da 190, curva à direita, saída é da Euleda, depois voa Bridge, estaciona 5505, controle frequência 20 decimal 8. Fechando para acionamento. Salvador Ground, Brasília na Forte, Padre. E o Red Pai na Lua. Military Apron, request text with 08 on board. Ok, 08 on board. Roger, clear to taxi via taxi hotel, report to cross back to runway. Via hotel, I'll go back to cross runway. Localizador, 5729. Objeto 5729, complete em aproximação, chame agora a torre, 10895, bom pouso. 1895, obrigado. Juliette Tango Zulu da presente, foi pelo, Juliette Tango Zulu. Pelo da presente, Juliette Tango Zulu. Objeto 5729. Reporta na externa, qual tem? Ô, 5729. 3145, decolou, 019, chame o controle. Tracionar táxi, torre 18, esse é o 95. Com 53 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Montes Claros. Ok, o 4118, autorizado à direita, chama torre 18, esse é o 95, pode chorar pronto. 5 da TAM, sua para o nível 380, perfil da EL. 380 da EL, 3190. Solo 35241 para o táxi com 53 a bordo, 4h30, Montes Claros. Está livre o táxi em frente, segue a aeronave da Azul e torre 18, decimal 95, ano pronto. Em frente, segue a aeronave da Azul, torre 10895, ano pronto, 35241. Salvador Ground, President Forte 591, um Hotel Taxway to cross runway 10. Roger, maintain position. Maintaining position. Solo Salvador, boa tarde, passadeiro 2231. Prossiga 2231. Para barreiras, conforme repetitivo, docente da informação Victor, remota 14. Com 90, assinado com 4. Autorizado táxi, chama para ingresso. Confirme? Jané, é 314, puxa, só no vento, portão 5, tchau. Que no 5, tá autorizado, chama para o táxi. Tá. O 231, pronto, tá cópia? Pronto, cópia. 180, volta correto, autorizado via Whisky 42, Lapa e Barreiras. Decola da 10, curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP. Aciona 5516, controle frequência 20, decimal 8. Exato, Cuidado, 180 para Barreiras, este 42, Lapa. Decola da... E após Barreira, decola da Momo, Vassap, 5596, 1208, passaria 2231. Atlético, curva esquerda após decolar, chama para acionar. Esquerda após. Confirme. Quem está autorizado a descer ao táxi vai seguir a aeronave da Força Aérea que está no, já na hotel aguardando para o cruzamento, confirma para B. Quem sente, vai seguir aí o 190 da Força Aérea, chame para cruzar pistinhoso. Para o Pistec, a Fernanda 6327. Bruno, está autorizado, chame tarde. Chama lá para o parque, 6327. Salvador, boa tarde, é o 3 Natal, ciente da informação de autorização ao São Paulo Congonha. Quem está pronto para acompanhar Congonhas? Negativo. Autorizado para Congonhas 360, nível via Bridge, Pesulu no meio, Belo Horizonte. Decola da 10, curva à direita, saída da Eleda e depois rua Bridge. Aciona 5510, controle frequência 20, decimal 8. 2A360, via Bridge, Apesolu 16, BHZ, Escola da Nozé, primeira curva direita, da El, Leda Bridge, 5590, 208, controle 399. Correto, chame para o acionamento. E bora. Brasília Air Force 2591, clear to follow the 737 from Webjet. And report to enter on taxiway Juliet, April 1. Following Boeing 737, I'll call you back to enter Juliet taxiway. 925, pode prosseguir? É negativo. Seu portão está sendo liberado agora aí pelo esse Fokker 100. Vai ter que aguardar ele iniciar o táxi para depois prosseguir a guarda. Gente. Salve, Salvador, L5729, boa tarde, Libra. Autorizado. Alfa e chamar antes da Juliette para a entrada no pátio 1. Muito boa tarde, 35241 no ponto de espera, próximo. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Tá. Prosseguir até o ponto de espera. O 5729 livrou, Alfa vai manter posição aí atrás da aeronave da Gol, aguardando para ingresso no pátio. Dólar, 5729, boa tarde. Tio, sua instrução foi essa, mantenha a posição na sequência do Gol, aguardando para ingressar no pátio. Mantenha a posição, 5729, web. 314, Portax, 121 a bordo, 3h30, Recife, ó. Gente, aguarde para o táxi, o 6314. 4118, autorizado a decolar, 120 graus, 08 nós. Pedro, decolagem, pista 10, 4, 0, 8. November, decolou os 25, chama o controle, 1208. 1208, né? Trip 5241, alinhar e manter. Até 5241. Pelo controle. Ecos 1 novembro, circo corredor Xé, meu pé. Meu pé no Xé, novembro. Zim 5627, climb stack level 150. 150, Roger. Zim 5627, pass stack level 130, contact now, receive center, frequency 12545 or 12685. 630, Cross. Will pass into frequency 12545, backup 12685, 5627. 120, decimal 8, 4118, boa tarde. Boa. Que bem, senhor. É que estamos no novembro. Norte Salvador, boa tarde, Azul 4118, passa 13000PS. 118, contato radar, subo nível 360, perfil da EL. Da EL, subindo ao nível 360, Azul 4118. 5241, autorizado a decolar, 190 graus, 099. Autorizado a decolagem para 35241. Para o táxi estacionário 632787 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna a Aracaju. Tá livre o táxi, confio só pra ver? 87 a bordo. Livre táxi à direita, no ponto de espera vai chamar a torre 18, decimal 95. Livre táxi à direita, no ponto de espera 118, no modo 5, estacionário 6327. O 6314 segue a aeronave da companhia e o Fokker 100 e chama 1895 para chegar pronto. Espero ver nosso empregado. Zulu November, sua para o nível 025, voe direto. 025, se sentira presente, Zulu November. Trip 5241, decolou os 27, chame o controle em 120, decimal 8. 208. Controle, o Trip 5241. 5241, contato radar, super nível 200, perfil Arbo. 200, Arbo, 5241. Esquerda, portão 1. Esquerda, 1, gol 925. Rafa? Oi? Era. Abraço pra ele. Confirmo. Esquerda, portão 1. Acidente, gol 925. E o Webjet 5729 segue o gol para portão 2. Vou estar dando zero, pronto, você né? Chanel 6327, mantém a posição. Mantém, 6327. Vocês vão mantém essa Juliette? 579, instrução esquerda, portal 2, observando o voo à sua frente. Esquerda, portão 02, 579. Chanel 6327, alinhar e manter. Alinhar e mantém, 6327. Táxi com 151 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Que ciente, aguarde para o táxi. Guarda, 3297. Sete pro galeão, aguarde 4 minutos. Guarda. Trip 5446, vetoriação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 120. Informe estável localizador, desça para 3.000 pés, ajustou o time, está no 0 no 0. Esquerda 120 para o localizador, está no 0 no 0, reportará estabilizado no localizador. Terminar Force 591, call 118.95. Força Aérea 2525, segue o 190 da Força Aérea, no ponto de espera, torre 1895. Oi, boa tarde, tá passando Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, boa tarde, final da 10, confirme a intenção de pouso, é pista 10 ou 17? 10, senhor, tá visual com o campo. Gente, continua a aproximação, o foco é sem da Avianca, iniciando rolagem agora na 10, aguarda a pista livre. Vai aguardar o Tango Zulu. Zero decimal 8. Correto, chama para acionamento. Select Tango Zulu após o pouso, vai prosseguir em parte 3? Afirma, senhor. Presente. O 3217, livre o táxi, via Pátio Índia no ponto de espera 2895. Eco do Novembro, suba para o nível 085. 085, autorizado a presente, Eco do Novembro. 10 graus com 08 nós. Gente, estamos alão. Oxanã 6327, decola os 32, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado. Controle de Salvador, Oxanã 6327, perfil da Tael, Leda. 6327, contato radar, suba para o nível 3, correção 240. Extensão para o 240, 6327. Azul 4118, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 13395, alterna 13325, boa viagem. 13395, alterna 13395, 418, boa tarde. Trip 5446, desça para 2010. Informe no curso localizador, ajusta o altímetro no 090. Informe se esteja recebendo o glide. Estamos recebendo sinal de glide para 2000, ajustado no 010-15-446. Ciente. Está estabilizando no curso localizador 5446. O novembro poderia informar o estimado para pouso? Só um minutinho, senhor. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, no solo aos 3-4, direita 1-2-1, décima 9. Etcha. Autorizado, parte 3, direto ao Zulu. 1-4, livre a decolagem da pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 08 nós. Decolagem, pista 1-0, Ocean Air 6-3-0-4. Ok, 755, pronto, cópia. Autorizado, Confins 360, nível aqui, autorizado 360, via Pesulo 10, bridge a Pesulo no 6. Decola da 1-0, curva direita, saída da Eolida, depois voa bridge, aciona 5527, controle, frequência 20-8. Está estabilizado no localizador e está recebendo o glide slope. Gente, o tipo 5446, continua a aproximação, chama agora a torre 10895, bom pouso. 10895, grato, uma boa tarde. Correto, chama para acionar. Boa tarde, TP5446, está 11 milhas, estabilizado no curso localizador, visual com a pista. Presidente, mantém a aproximação, aguarda a informação, quais são? Aguarda a autorização de pouso lá 1-0, TP5446. Aguardando a pista livre, a autorização de pouso de 5446. Oceania 6314, decola aos 36, controle agora em 120.8, bom voo. 08, obrigado, boa. O 35446, baixado e travado? Afirmo. Eficiente, autorizado o pouso, pistão no zero, o vento de 1-10 graus com 07 nós, 35446. Quem tem livre pouso, 35446. 05, vou chegar 314. Decolador 10, 17. Sim, tá pronto, cópia. Autorizado para Jundiaí, nível 430, via Brinde, Pezuno no meio, Belo Horizonte, Trive, conforme a rota. Decola da 10, curva, da 17, decolagem, curva à direita. Na saída da El, Leda e depois Rua Brinde. Aciona o código 5520, controle frequência 20, decimal 8. Brasília Force 2591, Salvador Tower. Go ahead, Brasília Force 2591. Brasília Force 2591, do you have your traffic on final in sight? Affirmative. After the traffic has passed the line up and wait, runway 10, Brasília Force 2591. After traffic on final approach, clear line up and wait, Brasília Force 2591. Tenho nível 300. 300 restrito, Ocean Air 6304. Salvador, voo no 399, inspecionamento no gate 062. 12 aguarde. Aguardar no 399. Não, tá autorizado, 62 chama táxi. Autorizado e funcionará para o táxi no 399. Só para informação, o Oxenem 304, você teria o 300 com o final? Gente, 300, Oxenem 304. Certo. Tá, 3 a bordo? Tá livre, iniciar o táxi, chama a torre 18, decimal 95 para a entrada na pista. Leve 314, nível 300 como final. 300 é o final, 314, obrigado, senhor. Condor 25, ciente após a rolagem do, da aeronave Eco 190, ali mantém cabeceira no zero. Após a rolagem do 2591, Eco 190, 35446, solo aos 40, direita 121, decimal 9. 1219, para essa informação recebemos o guarda até o final. 5, alterna 3325, boa viagem. 3395, 13325, obrigado. Tudo. The wind is 110 degrees, 09 knots. Clear 4-4, runway 10, Brasil, 4-2-5-1.